sofrendo e não sabe o que fazer. Vá até a cruz, vá até a cruz e lave-se no sangue de Jesus. Vá até a cruz, vá até a cruz e lave-se no sangue de Jesus. Está difícil, não tem como vencer. Vá até a cruz, vá até a cruz e lave-se no sangue de Jesus. Vá até a cruz, vá até a cruz e lave-se no sangue de Jesus. Vem tua fé enfraquecer.